o POB, decola pistão 7, curva direita via corredores, axé e caixa pregos. 1935 controle, 18620171 no código, Papá Romeu Índia 9 grau. Alfa, pátio 4, a informação em curso é o hotel, time do Militar 14, acionamento, táxi, decolagem, todos 8:30 da presente, bom voo. Só poder só confirmar o transponder do Índia 90 Alfa. 0171. Azul 4069, quanto cópia? Negativo. Azul 4069, aprovado Campinas, nível de voo 360. Via posição bridge, Alpes Zulu 16, restante conforme a rota do plano, pista 10 da cola, mantendo reto até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva à direita, perfil subida da El Leda, após Leda, direto bridge. 1935 o controle, a torre 1 no 8 decimal 6, e o código 5436. Autorizado 360 Campinas via Alpes Zulu 16. Decola da 10, mantendo 2.000, 3 milhas, Leda Bridge, e após conforme a rota do plano. 119.35, torre 18.6, e aciona 5.4.3.000, transponder, 4.069. Cação do seu modo Charlie, o indireto Lençóis é porte 20 milhas fora. Não copiou o Lúcio, vai ter o status. Ok, mantenha 1.000 pés, não tem uma indicação do seu modo Charlie. O indireto Lençóis, reporte 20 milhas fora. 20 milhas fora, reportará do Lula. Onde decola a pista 17, vai via corredor forte, o nível 035. Decola a pista 7, curva esquerda, inicialmente está em receita 1.000 pés via corredor forte até a praia do forte. Ou liberação do controle 1 no 9.35. A torre 18.6, acione o código 0234. Torre Papa Romeu. Lima, Delta Lima. Prossiga. Decolado do grupo Zulu, busca vidas para boca do rio. 02 a bordo. Confirmando Papa Romeu, Lima, Delta Lima, é isso? Positivo, Lima, Delta Lima. Gente, agilize o cruzamento do final da pista 28 e reporte o eixo da 10028 livre, Lima, Delta Lima. Livre cruzamento da 28, Lima, Delta Lima. 07, confirme o nome do comandante. Bandeira. Gente. E decolagem, na presente torre 18.6, altímetro 1014, está ciente da informação a tempo? Viagem. Puxa, acionamento na 14069 da Azul. 4069 Azul, 01, chame táxi, hein? Obrigado por chamar. Salvador Gol 1607, na 5, pensando hotel para autorização. 607, a informação em curso, a rota é o Tinto 1014, já temos aprovado 360 Guarulhos, pronto, cota? Sim, pronto. 607, aprovado Guarulhos, nível de voo 360 via Upper 50. Pista 10, decola mantendo reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha. Após curva direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto para a posição B10. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponder 5441. Da 360 Guarulhos, da El Leda, pista 10, inicialmente em frente até 2 mil ou 3 milhas após curva direita. 5441 5441, portão 5, chame pronto. Trabalhar quando estiver pronto. Confirmando a linha 9 graus. Negativo, Romeu Papatango. Portão 35 no 7, livre pouso na 10, o vento variável com 2 nós. Livre pouso na 10, 135 no 7. Romeu Papatango aciona e chama pronto para o táxi. direcionar, chamará para o carro. Vou voltar para o carro. O Lima Delta Lima cruzou o eixo da 35. O Lima Delta Lima cruzou o eixo da 35. O Papa Romeo Lima Delta Lima vai passar a frequência do controle agora em 119.35, destinando o Grupo Zulu Boca do Rio. Chamar o controle em 119.35 e chamar na final. Voo 203. 04, destino centro Recife, frequência 1251, alterne 1133, decimal 25. Voo 251, 1133, decimal 1204. Obrigado, seu motor. Obrigado, tamo voo. Controle, bom dia, é o Papa Romeo Lima Delta Lima. Papa Romeo Lima Delta Lima. Acione o código 0124. Prosseguir condições visuais 500 pés, qual o local de pouso? Boca do Rio, Grupo Zulu. Ok, sim. Reporte final para pouso, Lima Delta Lima. Reportando a final, Lima Delta Lima. Hello, Ground Control, this is 3171, we're ready for pushback to start up. 3171, here for pushback, 007, come red protection. Affirmative, call red protection, 3171. Solo Salvador, 35 no 7. 35 no 7, Rosouro, e voo, táxi lento via Alfa, mantendo posição da Juliette. Lembrança e companhia puxando no 7 para liberar o seu portão. Alfa, vai manter na Juliette, então 35 no 7. Solo Azul 4069, POB 120, 120. Alterna Ribeirão Preto com 5 de autonomia. 120, Ribeirão com 5 horas. Na direita via Índia, ponto espera no 0, torre 18.6, altímetro 1014, boa viagem. Ajustou via Índia, ponto espera no 0, 18.6, torre 4069, obrigado, bom dia. November Alpha autorizado, táxi, aponta para ingresso, pista 17. Oi, Salvador, Alfa Romeo Charlie Alfa Tango. Alfa Romeo Charlie Alfa Tango, chamando a torre. Afirmativo, senhor, vai fazer um deslocamento no pátio 5, vai dar EBTA para o pátio geral da pátio 5. Gente, o Charlie Alfa Tango reporta ao término. Reportará, Charlie Alfa Tango. Confirmando Azul 4069, reporta pronto, pode esperar. Afirmativo. Azul 4069 autorizado a alinhar e decolar. Dá um no zero, vento 020 graus com 02 nós. E decola no 04069. Romeu Capatão acionado pronto para o táxi na retaguarda do Índia November Alpha. Gente, com o número 2, reporta no ponto de espera da 17 para ingresso. Romeu Papatango. Vai parar no ponto de espera da 17, Romeu Papatango. No número 10, permanece o estimado para 11.17. Ok, não há tráfego reportado no setor, frequência livre para coordenação. Ah, 60 milhas, se não tiver mais contato com o controle, chame Recife. Com corrigindo. Para informação e alerta, vai chamar Recife na frequência 1288, alternando 260. Até o Oscar Zulu. Após curva direita, perfil de subida é gole, aval, transição, ofito, controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, código transponder 5445. Decoda 1 no 0, com curva direita no perfil da gole, eval, transição, ofito, transponder 5445, e o controle é 139.35, gol 1 no 7, 1 no 5. Fechamento correto, portão 2, pronto, gol no 7, 1 no 5. Câmara. Radião 07, frequência livre, chame no retorno. Back. Scanage 1014, turn 3171. Tower 357, observa a saída da vossa companhia após o ingresso à esquerda para o portão 7. Afirmativa, após a passagem da aeronave da companhia, está livre o ingresso para o 7, turn 3517. Solo Gol 9607 na posição 05 para possível estacionamento. Gente, 605, inicialmente aguarde, teremos dois nervos da TAM para passar a calda. O primeiro sentido ponto 0, o segundo vai estacionar sua esquerda no 7. Após o segundo será autorizado. Só um instante, por gentileza. Vai aguardar o 907 da Gol. Solo Salvador 3554, bom dia. Aqui está o hotel. 60 Daniel. Felipe, se o Jazz está presente direto ao Daniel. Autorizado, Daniel, direto. Daniel, muito obrigado. Total 9990, 2 milhas para externo, completo PS, chame a torre 1186. 1186. 50. Gente, vamos coordenar então 150. Mike Bravo Uniforme, eu não recebi o seu plano, confirme o destino e o horário. Ok, 10:10, é hora certa, 9:39, mas uns 2 a 3 minutos deve estar contando o sistema, é um pouquinho cedo, ok? Só um instantinho pra gente ver então. Entra em torno aí com meia hora de antecedência, falta mais uns 2 minutinhos, deve estar contando o sistema aqui. Salvador é o gol 1897. 1897, Salvador para Confins, já temos aprovado 360, número 2 para Copa, só um instante pra gente ver. Está 360 pro gol no 8907, guarda a porta. 7171. Lamento, posição 2. Portão 2 autorizado, chame o táxi no 715. Amará para o táxi, no 715. Gol no 607, livre puxado, sinal, chame o táxi, portão 5. Chama o táxi, gol no 607. Porta quando alinhado e pronto para a decolagem, o Índia November Alpha. Pronto. Aprovado então Aracaju, nível de voo 150, via Golf 677, decola pista 10, curva esquerda, o perfil de subida é a Conde, vai curvar a esquerda após 2 mil pés ou 3 milhas. O controle 11935, 1418.6, código 0260, trip 5514. Autorizado 50, Golf 677, decola da 1-0, curva esquerda, saída Conde, controle 119-35, acionamento 0260, trip 5514. Correto, pátio 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará. Gol no 897, cópia. 897, pronto, cópia. 897 aprovado, Confins, nível de voo 360, via posição bridge, Hotel Zulu 16, o restante conforme a roda do plano. Pista 10, decola, mantendo reto, até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva direita. Perfil subida da El Leda, após Leda, direto à posição bridge. Controle 11935, 286, acione o código 5452. Autorizado em nível 360 para Belo Horizonte, saída da El, transmissão Leda, após voo direto bridge pela pêndulo 16. Decola da 10, segue na proa, até 10 mil pés ou 3 milhas, frequência do controle 11935, transponder 5452, pro gol 1897. 5452, portão 11, chão pronto, gol 1897. Chão pronto, gol 1897. Como é que vai o uniforme, escuta? É a Delta Kilo Fox, então, confere? Já temos aprovação aqui, nível 1980, conforme solicitado o plano, é pronto para 4? Então, Papa Tango Mike, Bravo Uniforme, aprovado Serra Delta Kilo Fox Trot, nível de voo 1980, a radial ideal é 358 Salvador, 200 milhas cancela, o plano é Yankee, prossegue visual 145. Decola a pista 17, vai curvar à esquerda, perfil subida Momo, Alba, após Alba, direto destino. Controle 119.35, a torre em 18612, acione o código 5471, aguarde um instante para cotejamento. Mike Bravo Uniforme, total 9990 na escuta solo. Na escuta do solo, 9990. Direita Alfa, esquerda Juliette, parte 3 atentando o balizador, para o parte 3, 9990 total. Direita alfa, esquerda, direita para o parte 3, atenta ao finalizador, 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 107 e 105 para o táxi, em abordo 104, autonomia 4 horas e 5 apenas Campinas. 4504 Campinas, gol no 715, táxi autorizado à direita via Índia, ponto espera no 0, torre 18,6, altímetro mini 14, boa viagem, gol no 715. Índia para ponto espera da 10, torre em 102 decimal meio, ajuste no 094, gol no 715, graças a ponta base. Para o gol no 607, 4 horas e 2, Galeão com batendo artigo 86 a bordo para o táxi. 86, Galeão 4 e 2, em frente, Teca 37, companhia, quando espera o número 2, torre 18,6, mil e 14, boa viagem, gol no 607. Recebido no banco de companhia, 118,6, espera gol no 607. Solo gol 1897, está no portão 11, próximo de estacionamento. Autorizado, chame o táxi, gol no 897. Autorizado, chame o táxi, gol no 897. Mike, vai o uniforme, coteja. Control 3171 on dial flash departure, passing 2371 with a contact for departure, deployment level 360, fly heading dial. Fly heading dial 360, glide, 2171. Nada, Salvador. Meu, acionamento táxi decolagem 2286, já tá pronto? Quando pronto, pode chamar todos, 86, altímetro 1014, paciente da Índia. Fala, é o total 990, com Fitness, de Aquila ou Juliette? De Aquila, logo a sua próxima esquerda. Salvador, bom dia, gol 905, Galeão, 380, informação Índia. Índia, confere, já teria aprovado 360 para a cota imediata. Prossiga. Autorizado então, Galeão, nível de voo 360, 360, a rota é via Bidev, na sequência Upper November 857, restante conforme a rota do plano. Pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após, inicia a curva direita, perfil subida da El Leda, após Leda direto, Bidev. Controle 119, decimal 35. Torre 1 no 8, decimal 6, transponder 5447. 360 Galeão, BDEV uniforme November 857. Depois conforme. Curva direita 3000. Dael, BDEV. Chamado 35186-5447. Dael, Leda e BDEV, ok? Dael, Leda e BDEV. Correto, portão 3, chame 4005. Tomara aí. Fala, bom dia, de papapá, papapá, tele Mike no pátio da Baité, sem informação de autorização. Gente, esse é a Delta Kilo Fox 180, radial real 358, pronto pra cota? Pronto pra cota, Tele Mike. Conforme então, Salvador para Serra Delta Kilo Fox Trot, nível 180, 180. Antes de interceptar a 358 de Salvador, inicialmente cumpre perfil subida Momo Alvo. Após, intercepta 358, afasta 200 milhas, visual prossegue 1,45. Controle 6935, a torre 186, acione o código 5444, a turva à esquerda após a decolagem. Acesse autorizado, Serra Delta Kilo Fox 180, decola em uma estética, à esquerda, Momo Alvo, 200 milhas, modifica 145. 1935 ao controle, 1862 e a torre 5444, transponder off para demais. É BTA ou a Baité? Baité. A Baité para acionamento. Táxi decolagem 286 da presente, altímetro 1014, informação em curso e a Índia. O POB já teria? Agora está com. Com 5 abordagens. 05, boa viagem, Alfa Tiramaca. Muito bem, obrigado, bom dia. É, Salvador é o Gol 9280, ciente da Índia. Gol 9280, Índia confere, 1014, Recife já aprovado 410, 410, pronto, cópia? Pronto, cópia. Conforme então, aprovado de Salvador para Recife, nível 410, 410. Aeroavião Peruí 58, decola a pista 1-0, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após curva esquerda, perfil de subida, Pulca, Jambo, transição Caju, controle 119-35, a torre em 18-6, acione o código 5465, gol 9280. O gol 19, gol 9280, está autorizado para Recife no 410, decola da pista na Peruí 58. Decola da pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, então 3 milhas. Em seguida, curva esquerda, saída Pouca, Jano, Caju, controle 19-35 e aciona 5465. 5465, meia dúzia portão, reporte pronto, puxa acionar 9280. Quando pronto, reportará o 9280. Gol 1897 pronto para o táxi com 151 a bordo, alterna Campinas, 2 horas e 52 de autonomia. Pelos corredores, mano, todo o terminal de passageiros, última direita via Índia, ingressa na Alfa Torre 286, altímetro agora 1015, no 0 no 5, viagem, gol 1897. Autorizado com tornar todo o pátio. Da Índia Alfa, no ponto de espera 118.6, ajude ao time no momento que ele chegou no 8.9, vamos acabar. Poderia confirmar quantas milhas, Salvador? 40, 4.0 milhas. Ok, autorizado a acender a 3.500, só mantendo a linha do litoral, tratará 4.0 milhas, Salvador, meu papatão. Sal 510-17, curva direita, controle 1935, torre 18-6, acione o código 0. Qual foi o último que acionou? Tanto 3171, Recife, frequency 125, decimal 1, ou 133, decimal 25. Recife, receive and center 125, decimal 1, alternating 133, decimal 25, good day. Then 2171. Gol no 607. Luiz Nabata, acionamento da presente torre 186, altímetro 1015. Informação em Índia, boa viagem, Águia. Alfa vai finalizar, só tem metido em Vera, em Valença, o dia novembro Alfa. Ok, ciente. Tchau, Mike, autorizado o táxi, reporta no ponto de espera da Papá para ingresso 97. Autorizado, vem a Papá para ingresso, Tchau, Mike. Equipe Juliette Romeu, bom dia, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Alô, Salvador, é o voo no 605, está em posição número 3 para feedback acionamento. Roger, vai passar um 37 Companhia Calda, sentido fonte de espera, após liberação, livre puxar e acionar no 3, chama táxi, voo no 605. Fica atento, coordenar com a manutenção, voo no 605. Voo no 607, decola ao 52, controle agora em 1 no 9.35, tem um bom voo. 1935, grato. Salvador, gol no 607. Gol no 607, contato radar. Submantenha nível de voo 360, mantenha a saída da EL. 360, perfil da EL, gol no 607. 7, alinhar e manter cabeceirão no zero. Bom dia. Cabeceirão no zero, boa noite, boa noite. Autorizado o ingresso, reporta quando alinhado e pronto na cabeceira 1-7, com Alfa Charlie Mike. Mike, me escuta? O vento agora variável com 0,2 nós, condições de decolagem da cabeceira 3,5 ou permanece 1,7? Autorizado, reporta quando alinhado e pronto na 3,5, Alfa Charlie Mike. Ele vai para a parada para 3,5, Charlie Mike. Sete, November Alfa, tinha um tráfego mantendo 510, já deve ter cruzado a Bahia de Todos os Santos, prosseguindo para Ipiaú. Frequência livre para a coordenação 12345, chame no retorno. Já chama retorno. Lima Delta Lima ainda na escuta de Salvador? Boa noite, 97. Salve, Salvador, Triple 5514 para o pushback acionamento. Bate o 3, aprovado, é pode o táxi Triple. Voltará. No 7 no 5, chame Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 128.260, obrigado. Bom dia. Bom dia. 897, decola 55, controle agora 1935, bom voo. 1935, obrigado amigo, bom dia. Olhar de próximo, cabeceira 35, Alfa Charlie Mike. O Alfa Charlie Mike autorizado a decolagem em cabeceira 3,5, o vento variável com 0,2 nós. Autorizado a decolagem 3,5, Alfa Charlie Mike. 1-4 a bordo, autonomia 3 horas e 24, até na cabeça. 1-4, 3 e 24, Campinas, táxi à direita via Índia, ponte espera no 0, 18,6, altímetro 1015 agora, no 0, no 5, boa viagem, 605. 1-0-5 no ajuste, curva à direita na Índia e no ponto de espera da torre, o gol ou no meio zero. É, Salvador, é o gol 9280. Contato radar, submantenha nível de voo 360, da EL a saída. 360 na da EL, 897. Alfa Charlie Mike decola.